4:08 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio da Rádio Que Toca Notícia o Cláudio Henrique Lisboa, ele que é técnico da equipe feminina de basquete de Foz do Iguaçu, tanto no Sub-17 como também no Sub-15. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da CBN. Falamos de basquete, um esporte que movimenta muita gente no Brasil inteiro, que aqui em Foz do Iguaçu temos um intenso trabalho nessa categoria de base, tanto no feminino quanto no masculino. São várias equipes que estão sendo selecionadas e preparadas para a disputa do basquete? Isso, a gente tem a nossa sede lá do nosso centro de excelência, que é no Instituto Federal do Paraná, né? No antigo Floresta Clube, onde são treinadas as crianças a partir de 10 anos até 18 anos. E como é que é feita essa seleção nas escolas, nos clubes, nos bairros? Como é que é feito isso? Então, na verdade, a gente tem, através da Secretaria de Esporte, a gente tem alguns professores, né, que trabalham em bairros, principalmente no Porto Belo e no Porto Meira, né, com o professor Douglas no Porto Meira e o professor Marcelo no Porto Belo, e algumas outras escolas também que oferecem basquete. Mas o nosso foco é mais o Porto Belo e o Porto Meira mesmo, e dali saem os atletas que vão compor as equipes da cidade que treinam no FPR. E a gente sabe que quando se fala de esporte, especialmente nessas categorias de base, né, nos jovens, adolescentes aqui em Foz do Iguaçu, enfim, no Brasil inteiro, o foco, muitas vezes, das atividades não é nem o resultado esportivo, é mais a questão da atividade social, né, da socialização, enfim, de se trabalhar conceitos com os jovens. Agora, aqui em Foz do Iguaçu, falando-se de resultados esportivos, tivemos resultados expressivos, inclusive agora na temporada passada? Isso, então nossos resultados vêm sendo bons aí há uns 3 anos, né? A gente é bicampeão estadual na categoria sub-17 feminina, bicampeão nos jogos escolares também no sub-17. O ano retrasado a gente foi campeão brasileiro, né, nessa categoria, e o ano passado nós ficamos em terceiro na Olimpíada Escolares Brasileira. Temporada 2014 já está em marcha também? Tivemos agora, fim de semana, jogos envolvendo as equipes de Foz? Isso, a gente teve 2 partidas no estadual sub-17 feminino e 2 no masculino. O masculino venceu o Pérola do Oeste e perdeu no domingo para Toledo, e o feminino ganhou de Guerreiro no sábado e vencemos Toledo aí no domingo. E como é que vem sendo até a receptividade da comunidade quanto às seleções, às equipes de basquete aqui de Foz do Iguaçu? Como é que você sente? Existe uma renovação constante com relação ao interesse pela modalidade aqui no município? Tem sim, principalmente com os pais, né? A gente sempre tem, esse ano, por exemplo, tem novos patrocinadores, né? Como o Colégio Coque, o pessoal do CIAS sempre nos apoiando lá, N1 Logística. E sempre com atleta novo, vem pai novo, vem familiares novos, vem amigos, e a gente vai conseguindo difundir a modalidade. E a intenção esse ano é abrir mais 4 polos, né? Segundo o secretário Anderson, está para ser contratado já aí até o final do mês de março, agora até o início do mês de abril, mais 4 polos. Então a gente pretende abrir 1 na Vila C, 1 no Três Lagoas, 1 aqui na região da Vila Holanda e mais 1 na região do Morumbi. E a realização de eventos importantes na área de basquete, nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu um torneio feminino de basquete recentemente, também um super fora aqui com a presença de algumas das principais seleções do continente, inclusive um Brasil e Argentina, que eu há muito tempo não vi o ginásio Costa Cavalcante lotado daquele jeito como naquela partida. A realização desses eventos contribuiu de alguma maneira também ao desenvolvimento do basquete aqui em Foz? Ah, com certeza. Você tem um espelho, a criança acaba vendo e ela acaba querendo participar da modalidade. Então nós tivemos aqui a oportunidade de ter os melhores atletas do planeta, né? Então vários jogadores do Brasil, quanto da Argentina, quanto de Porto Rico, do Sul-Americano, jogam na NBA. E inclusive alguns que estiveram aqui já foram até campeões da NBA, né? Campeões mundiais, campeões olímpicos. E serve como espelho, sim, porque você vê o nível que esses jogadores e essas jogadoras jogaram, né? E é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E com relação até, você citou a questão de espelhos, ídolos desses jovens, o que é que você nesse trabalho diário percebe? Temos mais ídolos brasileiros ou estrangeiros? O que é que eles costumam se espelhar bastante quando iniciam nessa prática do basquete? Olha, então como o basquete a gente tem como assim, um espelho mesmo em a NBA, né? Então acaba sendo um jogador estrangeiro. Mas hoje a gente tem vários jogadores, principalmente no masculino, né? Que estão jogando NBA, estão jogando na Euroliga, né? Como o Marcelinho Hurt joga no Barcelona, tem o Nenê, tem o Farejão, o Leandrinho, que estão na Liga Americana. E no Brasil está dando um passo bastante bacana aí por causa do NBB, né? Tivemos o Flamengo agora também campeão da... Campeão das Américas, inclusive, né? Seria a Libertadores do basquete, vão disputar o Mundial, que vai ser em novembro no Brasil, né? Maracanãzinho lotado aí. Então a gente vê que acho que o basquete está pegando força de novo e nós vamos voltar o nosso lugar, né? Temos um técnico argentino comandando a seleção, Rubén Mañano. É um técnico que obteve muito sucesso comandando a seleção argentina, veio para o Brasil, obteve bons resultados, mas a gente observa que, por exemplo, a classificação para o Mundial agora de seleções veio apenas por convite. Como você analisa até o atual momento do basquete masculino e do basquete feminino aqui no Brasil? Então, a gente depende muito, que a gente comentou, a gente depende muito dos jogadores que estão jogando fora do país. E muitos deles têm uma temporada muito desgastante, né? Durante o ano, eles jogam, na NBA, quem participa dos playoffs joga mais de 100 partidas no ano. E muitos atletas não tinham tido férias, né? Estão jogando com seleção, então atletas aí, com o Thiago Espleto, tivesse 8 anos, 9 anos sem férias. E casou que alguns se machucaram também e não puderam participar. E como ficou somente os atletas que jogam no Brasil, a equipe ficou enfraquecida, né? E, mas mesmo assim poderia ter sido conseguido a classificação. Mas eu vejo que o Rubén Mañano é um, sem comentários, um dos melhores técnicos do mundo aí, foi campeão olímpico, vice-campeão mundial com a Argentina. A Argentina até então não tinha tido nenhum resultado expressivo. Mas ele colocou o Brasil, tanto que na Olimpíada o Brasil foi super bem, né? Perdeu um jogo para a Rússia nos últimos minutos lá, nos últimos segundos, né? Que lance aquele, hein? Que lance inacreditável. O atleta russo desequilibrado conseguiu acertar um lance de 3 pontos. Eu tenho isso na retina até hoje, viu? Cara, acho que todo mundo que tá vendo aquele jogo, quem gosta de basquete, viu e foi um lance assim, o Brasil, ele, o cara saiu marcado, o Leandrinho, quando ele saltou por cima do Leandrinho, jogou a bola para cima e a bola caiu. E aquele lance tirou o Brasil, eu acredito que tirou o Brasil da disputa de medalha. O Brasil acabou ficando em quinto lugar, né? Mas aquele lance foi crucial para depois cruzar com equipes mais fracas, né, na fase de mata-mata. Para quem gosta de basquete, inclusive eu já declaro que a minha preferência, eu gosto bastante de basquete e quero acompanhar até o esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós comentávamos até fora do ar, existe um campeonato municipal de basquete hoje, né, com atletas masculinos, e temos essas disputas das equipes aqui de Foz do Iguaçu, masculino e feminino, participando de certames estaduais. Uhum. Qual que é a programação a partir de agora, até com relação aos jogos das seleções de base aqui de Foz do Iguaçu? Já tem rodada prevista? Como é que está? Então, a gente começou o estadual nessa última final de semana. Pelo estadual, a gente volta a jogar só em maio, no primeiro final de semana. A gente viaja até Londrina, a gente faz jogos em Cambé e em Londrina, né, com as equipes de lá. Só que agora, no mês de abril, tem os jogos interbairros, você comentou. Todo final de semana tem jogo lá na CEMIB, né, na categoria adulta. E aqui em Foz nós vamos ter a Taça Paraná, que é para a categoria menor, que é sub-15 e sub-13 masculina, em Foz, nos dias 4, 5 e 6 de abril, lá no FPR. São 8 equipes na categoria sub-13 e 8 equipes na categoria sub-15. É, e o feminino, nessa mesma data, viaja a Toledo, nas mesmas categorias, de 15 a 13, joga a Taça Paraná feminina lá na cidade de Toledo. Então, o mês de abril aí, repleto aí de competições. Depois a categoria sub-17 joga a Taça Paraná em Goiânia também, com 8 equipes. Com algumas equipes convidadas, né? A gente tem sempre na Taça Paraná equipes da Argentina, do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, algumas equipes de São Paulo, Rio, que vêm participar com a gente da Taça Paraná. E você citou aí a questão de jogos na ACMIB, no IFPR, ou seja, aquele cantinho ali da cidade é o polo, o centro do basquete mesmo em Foz? Na verdade, acabou ficando na frente do outro mesmo. Então, o pessoal da Foz Master, né? Eles têm o rachão deles na ACMIB, sempre quando tem o campeonato Cambaf ou o Interbairros agora, sempre é disputado ali na CMIB, e nós, as categorias de base, jogamos ali no FPR. Conversei aqui na CBN com o Cláudio Henrique Lisboa, ele é técnico da equipe feminina de basquete sub-17 e sub-15 aqui em Foz do Iguaçu, equipes que estrearam neste fim de semana no campeonato estadual. Cláudio, muito obrigado pela participação aqui e sucesso a todas as meninas e também os meninos praticantes de basquete aqui na nossa cidade. Isso aí, então, obrigado pela oportunidade de mostrar a nossa modalidade e os pais aí, as crianças que estiverem ouvindo, que quiserem levar os seus filhos, as crianças que peçam para os seus pais levarem, só ir lá no FPR, toda de segunda a sexta, os treinamentos iniciam a partir das 14h30, sempre vai ter um professor lá, ou ali na Secretaria de Esportes de Foz aí, e pedir o horário e tá aberto para todo mundo que queira jogar basquete lá no feminino. A criança, a partir de 10 anos, já tem oportunidade de treinar de forma gratuita.